A cultura. BYJ 269. Over Media. 1420 kHz. Rádio Cultura. Umuarama, Paraná, Brasil. Na internet, culturaumuarama.com.br. Cultura. Cultura. 56 anos no ar. Rádio Cultura. No coração da cidade. A rádio da cidade.